Reunidos nós estamos aos teus pés, ó Criador. Ansiosos esperamos tuas bênçãos, teu favor. Glorificado seja sempre teu santo nome, ó Senhor, e teu reino anunciado para todo pecador. Ó Senhor, só tu conheces nossa mente e coração. Elevamos nossas preces com sincera devoção. Nós invocamos o teu nome e desejamos te honrar. Dá-nos força, Pai eterno, para te glorificar. Faz que nós consideremos que presente estás, ó Deus, para que nos alegremos nos fiéis conselhos teus. Tua palavra de virtude nós esperamos, ó Senhor, nela está a plenitude do teu santo e imenso amor.